No final da manhã de sábado, policiais do grupamento tático do 14º BPM receberam uma informação anônima repassada por um cidadão que desconfiou do movimento em um lavacar na Avenida Felipe Vancher, esquina com Joaquim Guimarães, no Jardim São Paulo. O local, segundo a informação, estaria sendo usado para o transporte de cocaína em motocicletas e para o desmanche de ciclomotores. Realizada a abordagem, a surpresa até para os policiais com a quantidade de drogas que o indivíduo conseguiu esconder em uma motocicleta CG-125. Rafael Antônio Marques Fogaça, 21 anos, estava em posse de 4 quilos, 790 gramas de cocaína e 296 gramas de maconha. 3 motocicletas estavam preparadas para o transporte da droga. O aspirante oficial conversou com nossa equipe sobre a apreensão ainda no local. Sim, foi encontrado muita droga, muita quantidade de cocaína e pasta base dentro do chassi das motos. É uma prática aí que esses indivíduos traficantes, eles têm para realizar esse tráfico de drogas sem que sejam percebidos pela polícia militar. Né? Essa ação demonstra uma nova tática, uma nova técnica de traficante. Sim, são técnicas que os traficantes utilizam aí e eles mesmos sabem como utilizar essas técnicas para burlar o sistema. Mas como vocês podem ver aí, eles... A polícia sempre está um passo à frente. E o que acontece agora com esse cidadão? O que ele contou para a polícia? Ele vai ser encaminhado para a polícia civil para prestar o depoimento dele e vai ser instaurado um inquérito policial. Vai ser preso pelo crime de tráfico. Ele assumiu a propriedade da droga? Assumiu a propriedade da droga e inclusive assumiu todo o esquema como ele faria para encaminhar essa droga para os indivíduos usuários. Um dos problemas está sendo identificar o verdadeiro... proprietário, que ele diz que não é o proprietário da motocicleta, que essa moto foi entregue para ele num esquema meio misterioso também, né? Sim, tudo isso vai ser investigado através do inquérito da Polícia Civil. A gente conta com o apoio desse órgão aí, que inclusive aqui em Foz do Iguaçu as polícias são muito interligadas e sempre as informações passam entre os órgãos para garantir a proteção da sociedade. O flagrante está garantido, então. O flagrante está garantido pelo crime de tráfico. O que se estima ali? Pelo menos uns 4 quilos de cocaína pura e pasta base pronto para ser preparado, né? Sim, aproximadamente essa quantia. Foi feito o levantamento, inclusive, com unidades do choque aí para verificar se a existência de mais droga. Mas foi... aquela quantidade que vocês viram. O traficante não informou a quem pertencia a droga, pois, segundo ele, se contasse, seria morto. Ele não disse também quanto receberia pelo serviço e, assumindo a propriedade da droga, acabou preso na 6ª SDP. Repórter Valdecir Marcos.